romântico e apaixonado. Produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções. Canal CDs de Melody. O número 1 do estado do Pará.